Na madrugada deste domingo, pouco depois de 1h30, socorristas do SIAD do Posto São Francisco foram acionados para um deslocamento até a Avenida Luiza Vancher, quase no cruzamento com a Felipe Vancher, no bairro Jardim Copacabana, para o atendimento de um acidente tipo capotamento. No local foi constatado que um veículo Renault Clio com placas de Foz do Iguaçu acabou saindo da pista e invadindo uma plantação de soja. Duas vítimas aguardavam o socorro dos bombeiros no interior do veículo ainda capotado. Foram socorridos o condutor Rosalvo Rodrigo de Souza, de 27 anos, e a passageira Sueli Farias Damasceno, de 40. Gisela de Souza, de 31 anos, já havia saído do veículo. Todas as vítimas acabaram assinando o termo de recusa de encaminhamento à casa hospitalar e foram liberadas no local. Os policiais militares do pelotão de trânsito compareceram para o registro da ocorrência, mas o condutor optou por não fazer o boletim de ocorrência por não ter seguro. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.